às vezes tô me lembrando do baile da Mariquinha, do choque velho largado e da rancheira que vinha, do café de chaleira que a comadre me servia, farofa e feijão mexido numa quarta de farinha. A melhor coisa do mundo era o baile da Mariquinha. Mas que tal, tia Mariquinha? E o baita macho? Aquele bandido, para, que a tia Marica tá toda arrepiada. Afinal, tia Mariquinha, ele dançou, ele deu algum beijo? Que nada, me deu carão em duas marcas e me deixou que nem cavalo de índio. Sem nada na boca, lógico. Chegava os fins de semana, sábado de manhãzinha, tava aquele reboliço, tchê, mexerico de vizinha, que as velhas batiam guiso, as moças lá na cozinha. Ai, ai, botar um vestido novo, Juracema, presente da tua madrinha. Todo mundo se aprumava pro baile da Mariquinha. E os convidados do baile, do baile da Mariquinha, uns a pé e de a cavalo, outros de carreta vinho, e começava a dançar gente grande e pequenininha, erravam na meia canha com trovas e ladainhas. Muito casamento deu no baile da Mariquinha. Lá no baile da Mariquinha tinha de tudo pra moçada engraxar o bigode. É verdade. Tinha costela gorda, isso, mulita na casca, também, café preto com isso, mistura, de fato, bolo frito, cuscuz. E não esqueça da velha cueca virada. A senhora na cozinha ficava muito engraxada, tia Marica. Que pavor, a velhinha ficava mais engraxada que telefone de açougueiro. Que a segurança do baile era de primeira linha, tinha o zapa no comando, para dar papo, bijuquinha, e se estoura se a peleia. O tio zapa que atendia tirava a enviada lá pra fora, e no tapa resolvia, a alegria continuava no baile da Mariquinha.